olhar nos meus olhos, diga que já não me quer. Sei, só eu conheço teus desejos de mulher. É falsa indiferença que insiste em me mostrar. É uma incoerência terminar. Tua voz mentindo diz querer separação, mas teus olhos dizem que me ama com paixão. Não jogue fora os sonhos, não mate as ilusões. O amor que nós fizemos e as nossas emoções. Não diga adeus, deixe eu sugar o mel dos lábios teus. Me abraça de verdade e diz que vai ficar. Felicidade mesmo é te amar. Felicidade mesmo é te amar. Não, eu não consigo mais viver assim tão só. Longe de você, pirei, a vida deu um nó. Só sei foi um desastre, mas eu sobrevivi. Ficaram cicatrizes, eu nunca mais te esqueci. Tua voz mentindo diz querer separação, mas teus olhos dizem que me ama com paixão. Não jogue fora os sonhos, não mate as ilusões. O amor que nós fizemos e as nossas emoções. Não diga adeus, deixe eu sugar o mel dos lábios teus. Me abraça de verdade e diz que vai ficar. Felicidade mesmo é te amar. Felicidade mesmo é te amar. Me abraça de verdade e diz que vai ficar. Felicidade mesmo.